é tão difícil pra mim sentar aqui e pensar que você se foi. Lembrança tão sofrida, mas não posso apagar. Ferida que se fecha, mas deixa cicatriz. Cicatriz que só faz amenizar a dor de lhe perder. Eu só consigo aliviar esta angústia do meu peito, pois Deus é o meu consolo. E saber que por toda a vida vou me orgulhar de ter tido você como meu pai. Você me ensinou os primeiros passos. Você me ensinou a ter caráter, ser a sua filha de valor. De valor, guardo seu carinho, seu sorriso, seus joelhos dobrados, orando por mim, seu olhar de pai que me abençoava. Um grande presente pra minha vida foi Deus quem me deu, ter tido você como meu pai. Eu supero sua ausência com lembranças tão lindas, seu olhar e seu sorriso me chamando pra perto de você. Deus me deu mais que um grande pai. Deus me deu um grande pai.